Boa noite. Alô, tá me ouvindo? Estou ouvindo. E aí, velhão, beleza? Ô, cara, maior prazer falar contigo. Prazer é mais caro, hein? Vou logo avisando. É. Eu sei que a piada é velha, mas não dá pra perder. Pô, cara, sou além de fã de podcast, sou teu fã também, Eu não sei se fiquei lisonjeado ou com medo dessa declaração, velho. É, garoto. não. Você é fã de podcast? Ok. Meu fã, isso depõe claramente contra seu caráter, você sabe disso, né? Não, não, mas ninguém tá ouvindo, então foda-se. Ah, então tá. Você está ouvindo MachineCast. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, ele, Eduardo Filhote. Fala galera, tamo aí de volta na atividade pra falar um cadinho das coisas nostálgicas do passado antigo, distante, que não volta mais. Caraca. Meu Deus, eu até, foi até longe buguei mesmo. Aqui. Até buguei. Até morri no jogo aqui, ó. Compromisso 100% podcast, jogando enquanto grava, ok. Aí, cada um fazendo alguma coisa, com certeza. Essa geração nova multitarefa é foda, né? É brabo, é brabo. E também aqui conosco, ele, Zupão! Fala aí, galera, belezinha? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, como o Du disse, bora falar de coisas legais, velhas, que não voltam mais, que pra nós era legal, eram legais na época e hoje talvez nem tanto, né? Quem sabe, vamos ver. Olha aí, olha aí, olha aí, quem sabe, quem sabe. E hoje, pessoal, nós temos aqui um convidado especial aí, né? Vindo diretamente lá do Papo de Gordo, Dudu Salles! Aê, aê, aê! E aí, pessoas, beleza? Eu quero deixar bem claro que eu tenho, no momento, 47 abas abertas no meu Chrome, cada uma com uma série antiga, que eu quero ver se vocês têm realmente a capacidade de adivinhar todas que eu marquei aqui, tá? Todas elas, credo? Caraca. Chupa essa! Sem errar e na ordem ainda. É. Nossa senhora, olha aí o Dudu que veio aí pra desequilibrar a nossa balança, né? Pendeu, claro, piada pendeu, pendeu o Skype pra um lado aqui. Põe uma fitinha do outro lado pra compensar aí que tá penso. tá bravo. Ai, ai, eu puxei a fotinha dele pra um lado e a gente ficou do outro aqui. Mas e aí, Dudu, que eu devo a honra da tua presença aí? Cara, basicamente foi assim, você mandou uma mensagem pra mim no Facebook e falou assim, ou, topa gravar um programa? Eu falei, ou, eu topo, aí foi isso. Cara, mas fazer com doce, é isso? Eu não sabia, se você olha vai fazer aí, com doce, você avisa. Achei não, que ele fosse falar que o que deve a honra é aquele chequinho gordo que você passou pra conta dele, tipo. Não, cara, eu sou puta pobre, eu sou fácil. Olha aí. O Dudu entrou num assunto que eu gostaria de revelar aqui. Sabe, o Eduardo Salles, que só está aqui por causa do teu amigo Léo Lopes, que falou que tu é putinha de podcast. Ah, é? Então, não deixa de ser verdade, cara. Não deixa de ser verdade. Ele disse o seguinte, vai lá, fala pro Dudu assim, quer gravar? Ele vai dizer agora. É por aí, velho. Eu não tenho essa. Eu gosto muito de gravar. Infelizmente, hoje eu não consigo gravar com tanta frequência como eu conseguia gravar antes. Sim. Depois que eu vim embora pra São Paulo e o ritmo de trabalho em agência e casado e tal, é mais difícil do que como era antigamente. Mas eu continuo adorando. Sempre tenho disponibilidade, eu gravo pra caralho. Inclusive, essa Olha semana, aí. Vocês são o segundo podcast que eu tô gravando, nenhum deles é meu, e amanhã tem mais um. Olha só, tem já um agenda carinho. Pra depois. Já agenda pra depois de amanhã gravar de novo com a gente. Já marca, né? Marca já na marca agenda, aí. Né? Já pra garantir o espaço. Então, pessoal, falta ele, Ricardo Spider. Opa, estamos aí derradeiramente. E quero dizer aí que eu tô quase igual ao Dudu. Eu tô com mais ou menos umas 18 abas abertas. Falta só 30 pra eu chegar no número. Então, coitado de mim. E a frase do dia é a seguinte pra vocês hoje: em dias de tempestades fortes, aquela com trovoadas mesmo, o local mais seguro é perto da sua sogra. Por simplesmente não há raio que aparta. Caraca, velho. Puta que pariu. Puta que pariu quadrado, viu, mano? Beijo, beijo pra minha sogra. Ó o medo, o medo, o medo. Certo, pessoal. Bom, como todo mundo já deve saber, hoje nós vamos falar aí sobre séries antigas, né? Aquelas séries que nós assistimos aí, talvez com o pai, com o irmão mais velho, enfim. Aquele tempo, que nem diz o meu amigo Ucho lá dos Los Ticos, né? Lá de 1900 é minha avó gostosa. Então, mas antes, vamos aí para um recadinho da Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores singles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Certo, então agora é hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Se você estiver lá e quiser acompanhar mais de perto a nossa galera, tamo lá no Facebook, você pode acessar a nossa página lá no facebook.com/machinecast. Ou então você pode se juntar a nós lá no nosso grupo, mais especificamente ao Team Blue, porque mais ninguém frequenta aquilo lá. Por aí! Você pode se juntar ao Team Blue lá no nosso grupo do Facebook, que é o facebook.com/groups/machinecast. Ou então você pode acompanhar o nosso Twitter. O nosso perfil lá é o @machine_cast. Agora, se você quiser encontrar todo mundo, você pode encontrar a galera toda lá na Uvanista. Tá todo mundo lá no nosso perfil @machinecast. E você também pode se juntar a nós lá no nosso grupo do Telegram. Tá? O link tá aí na descrição do post. E se você estiver lá no iTunes, também estamos lá. Aí você aproveita e dá o seu votinho maroto lá. Ou não maroto também, né, Edu? É, também pode ser aquele votinho esperto, pode ser aquele votinho sem graça, pode ser aquele votinho da hora. Votando, tá valendo. É, ui. Porque pensa bem, gente, poderíamos estar roubando, poderíamos estar matando, poderíamos estar prejudicando o Brasil, mas não. Estamos aqui humildes pessoas pedindo pra vocês nos acompanharem nas redes sociais, fazerem parte dos nossos grupos, mandarem e-mails e comentários pra nós, dar um votozinho no iTunes, ajudar a gente a ser um pouco mais feliz nesse mundo virtual. Só isso. Isso aí, votem na gente que a gente vai mudar o Brasil, cara. Pô, certeza. Próxima eleição, vota na gente. Enfim. Já lembrando, pessoal, não esqueçam de fazer aquelas famosas indicações de episódios que vocês gostaram. Compartilhem aí a sua alegria ou tristeza, no caso, né, com alguém. Se você ouviu um episódio e gostou ou lamentou, propague a palavra, faça aquela indicação, indique aí para aquela pro verdureiro, aquele que você vai na feira Nossa. Comprar lá no sábado. Indica para ele, às vezes ele tá lá sem nada para fazer e tal, ó, que podcast e tal, dá uma ouvida, vê o que você acha. Entendeu? Então é isso aí, propaguem a palavra que a gente agradece. Olha aí, eu vou fazer uma indicação aqui pro Dudu Salles, que hoje tá solitário, sozinho aí, sem a nossa querida Mayra aí. Escuta aí o episódio 42, Dudu, bota o filme lá pra ouvir lá e ouve. 42, vai gostar. Ok. Certo. Marcado. Nunca ouvirei. Nunca ouvirei. Olha, eu quis bancar educado, mas já que você jogou no ventilador, né? Com sorte, eu vou escutar esse que eu tô participando, e olha lá. Olha aí, velho. Olha só, olha só. Estilo baianeta, só escuta o que grava. Hadouken! E ela não tá aqui pra revidar, chupa. Hashtag chupa aí. Chupa do Team Blue. Certo, pessoal, então, dados os nossos recadinhos, vamos nos preparar aí para falar das nossas séries favoritas de antigamente, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. We'll pessoal, voltamos aqui e agora vamos começar a falar das nossas séries aí. Eu fiz um sorteio rápido aqui e eu vou ser o primeiro. Caraca, obviamente, eu já vi esse claro, filme, né? Hein? Fez o pão, você já viu essa, né? Pô, lógico já, cara. Safado. Sorteio honesto aqui, rápido, honesto. Não, a palavra e honesto, eu vou começar. Dá vergonha, velho. Não, foi. Tinha um cara da caixa aqui cuidando, né? É, caixa claro, Econômica Federal. Independente. E... Hashtag não vai ter golpe, tá? O cara da caixa, tinha uma caixa na cabeça dele que não tava vendo nada, né? Olha aí, olha aí. E a primeira série de hoje que nós vamos falar aí é a nossa querida Super Máquina. Chupa, não tá na minha lista. Chupa tu então, com essa porcaria de lista aí que não tem as melhores séries. Não tá na minha lista. Não, brincadeira, ela tá no meu top 10, ela só não tá no topo, ela tá no top 10. Tá no top 10. Tá no top 10 em primeiro. No seu. É, porque é a melhor série de antigamente, é Super Máquina. É. Nossa, é, o nome dela, o nome original da série é Knight Rider, né? É isso, Edu? Knight Rider. Knight Rider? Knight Rider. Knight Rider. Não. O K você não pronuncia. Isso. É porque o K é mudo. Ah, ok. Desculpa, aulas de inglês pro Team Blue online agora. Desculpa aí, o meu querido Impugnatis aí vai ajudar. Abraço aí, ô Victor. Então, o que é a Super Máquina, como é que era? Gente, simplesmente a Super Máquina era o carro mais foda que tinha na televisão daquela época. Cuidado aí, Edu, não vai morrer. era o carro mais foda daquela época. Por quê? Simplesmente ele era a prova de balas, ou seja, só faltava voar pra ser igual ao Super-Homem, né? E ele andava sozinho, não precisava de motorista, tinha uma inteligência artificial, né? Exatamente, tinha uma inteligência louco, artificial, né? Que era o kit, né? Que era o computador do carro. Então ele tinha, além disso, depois com o passar dos anos na série, eles foram adaptando outras coisas no carro. Por exemplo, o carro escurecia os vidros, ele dava saltos, né, que era o Buster, eu esqueci, tinha um nome turbo. Do botão. Turbo? Não, Turbo. É, Turbo foi no meio da série pra frente, eu acho. Não, nossa. Cara, Turbo já tinha na primeira temporada já. Aquele da transformação, não. Ah, não, depois... antes da transformação. Aquilo é uma adaptação, mas na primeira temporada já tinha o botão pra ele andar mais rápido. Ah, não sei disso. Ah, eu achei sei que era depois. Eu assisti recentemente. Olha aí o Spider. Tava cometendo o mesmo erro lá do cast 7 ainda, não, lá, cara, o Spider. Acredito. ele não é o Neilson, não, cara. Ah, ele assistiu aí, recentemente. Ele não assistiu tempo. Pois mais é, de mas o problema é, o problema é assistir recentemente e dar espírito de Spectreman aí. Que tá na minha lista aqui, inclusive, de novo. Sem zoeira, quando foi a última vez que vocês assistiram algum episódio de Super Máquina? Eu assisti a Super Máquina quando estreou um canal novo. Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos na Grande Porto Alegre, que era o canal Ubra. E aí ele botaram vários seriados desses antigos, inclusive muitos tokusatsu, e passam até hoje. E também passava Super Máquina. Quando, né? Foi a última vez que você assistiu? Isso eu quero saber. 2007, 2006. E você ainda achava bom em 2007, 2006? Não lembro. Eu faz mais ou menos, um pouco menos de um ano. Você achava bom ainda? É, achava. Caralho, parabéns, velho. Cara, mas eu garanto pra vocês que é o mesmo espírito do Spectre Man, cara. Não é... Nossa, cara, não é, sabe por quê, Tim Blue? Eu vou discordar um pouco. Ah. É, a história do seriado é muito boa. A história é boa? A história é muito boa. Os efeitos, obviamente, né, estão um pouco ultrapassados, nem tanto assim. Os mas, cara, não me incomoda em nada. O carisma das personagens. Personagens. O carisma das personagens é muito bom, cara. Não, das personagens não, do personagem, né? O David Hasselhoff e o do carro. É isso que tem. Não, das personagens. O Devon também é muito massa. Eu gosto muito do Devon, cara. Mas você precisa ver, o cara é tão marcante que eu assisti a série inteira e eu não faço ideia de quem seja o Devon. Eu não me lembro dele. Eu lembro velho, David Hasselhoff velho, e eu lembro do carro. O velho que era o chefe. Cara, eu lembro que tinha um velho, bicho, mas é isso aí só, entendeu? É, pois é, é isso aí. É isso que eu digo, eu vim recentemente. E assim, a parada que eu mais gostava na Super Máquina era aquela questão de entrar no caminhão andando, vocês lembram disso? Puta, isso era foda mesmo, cara, muito louco. Caminhão andando, ele ia lá e saía também, saía dava aquele também. Cavalinho de pau de ré, ó, porra, era muito foda. E eu me lembro que quando eu assisti pela segunda vez, depois que dava no SBT, na década de 80, isso? Lá no meio da década de 80, até o próximo final, que quando passava no SBT. Eu lembro que eu não lembrava muito da história, lembrava de alguns episódios assim mais marcantes, assim, coisa e tal. Mas quando eu voltei a assistir, nessa época que eu falei aqui pra vocês, eu me lembro do primeiro episódio da série, que é muito bizarro, cara. Que o David Hasselhoff, que era o Michael, né? O Michael Knight. Ele fazia um maluco lá que eu não faço ideia quem é, que supostamente morreu. Ele teve um atentado com uns... Não sei se era traficante, eram uns mafiosos, enfim. E aí deram ele como morto e acabaram integrando ele nessa equipe, suponho que seja do governo, hein? Que eu não lembro o nome. Alguém lembra o nome daquela agência lá? Não era do governo, eu acho. Era uma instituição privada mesmo. Privada? Era um cara que era lá do velhinho. Assim como a do MacGyver também, não era do governo. Era uma fundação, não era, não? É. Mas não era mesmo a fundação do MacGyver, mas era uma fundação também privada. E tem uma parada aí que isso era uma coisa que eu realmente achava interessante do plot do Super Máquina. Que o Michael Knight, ele não existia, né? Era um cara que ele não tinha passado, digamos assim, porque ele foi criado o nome, o termo, o personagem, já que rola toda uma parada, se eu não me engano, até mesmo de fazer cirurgia plástica, né, pra ele ficar com aquela cara. Isso, ele mas... Ele é uma mas, pessoa nova, então mesmo, ele não tem passado, ninguém pode usar nada contra ele, ele é o agente perfeito com um carro muito louco. Mas, se eu não me engano, Dudu, o que eles fizeram foi apagar a pessoa que ele era, mas... Ele assumiu, se eu não me engano, ele assumiu a identidade de uma pessoa que era o dono dessa fundação, uma coisa assim. Não, o dono da fundação era o velho, cara. Não tenho certeza, mas ele assumiu o papel de outra pessoa. Não, o dono da fundação era o Devon, cara, até isso. Onde eu sei. Mas isso. A fundação aqui, tô vendo aqui, era Fundação para Lei e Governo. Então, tipo, tinha uma parada de um braço do governo aí. Até lembro que um episódio tinha na primeira temporada, o Devon fala com o presidente direto, se eu não me engano. Olha aí. Tipo, tem as paradas, assim. Olha só, eu escolhi a série, mas eu não me atrevi a assistir de novo. Ô Dudu, você não lembra nem da mecânica lá? Eu lembro que tinha mulher. Não me lembro detalhes, cara. É que assim, eu assisti a série inteira quando ela passava no SBT. Qual é a idade de vocês? Só pra gente ter uma percepção aqui, por favor. Quantos anos vocês todos têm? Eu, Tim Blue, tenho 36 anos. Tá. Eu tenho 32. Spider 37. 37. Zupão 34. Então, estamos mais ou menos na mesma faixa. Eu tenho 40 anos. Eu assisti Super Máquina no SBT. Eu sei que depois ela passou na Globo. E eu sei que depois ela passou também num canal a cabo. Deixa eu não lembrar qual é agora. Mas eu assisti só no SBT. E aí, puta, é tempo pra caralho pra trás, tá? É realmente nos anos 80. Eu achava muito foda. Muito, muito, muito foda mesmo. Só pra deixar claro. Aí rolou um tempo que parou, assim, acabou a série. Aí rolou um gap de alguns anos. E lançaram um filme especial pra TV. Que era, acho que era Super Máquina 2000, uma coisa exato, assim. Exato. Que aí eu fui assistir, caralho, vidrado pela possibilidade de ver a Super Máquina de novo e tal, e agora com efeitos especiais melhores. E aí o filme inteiro, no Michael Knight, está dirigindo a porra de um carro velho pra caralho, uma charanga lá, que tem apenas a voz da Kit. Esse filme é de 91, viu? De 91, pois é. E é do Kit, não é da Kit. Do Kit, perdão. Desculpa, eu não quis ofender o seu sexo. E aí, pra mim sempre foi a Kit, mesma voz sendo do Kevin Bacon. Ou era do Val Kilmer, agora eu tô na dúvida qual dos dois. Bom, foda-se, é irrelevante. Era do, não é do mesmo o mesmo dublador do Wolverine? Não. Quer dizer, em português Brasil, talvez. Né? Em inglês era do Val Kilmer ou do Kevin Bacon. Não lembro qual dos dois agora. Mas você não assistia ela legendado? Não lembro. Não, eu não assistia legendado. O ponto não é esse. Só que foi informações que em algum momento eu li na internet. Sabe? Ah, ok. E aí nessa do Super Máquina 2000... Porque aqui ninguém fala inglês. Entendi. É, deu pra perceber com seu Knight Rider. E aí quando eu fui assistir essa parada, só no final... Que o carro deixa seu charangue e vira um puta carrão foda. E eu falei, caralho, que foda, Michael Knight com carrão foda. Achei maravilhoso o filme, mesmo sabendo que ele é uma bosta. E aí, há uns 5 anos atrás, eles lançaram uma nova série pra TV da Super Máquina. 5 anos não, Dudu. 8 anos. Tem 8 anos. Foi 2008. Uh-huh. 2008. Bom, enfim. Há alguns anos atrás, eles lançaram... Sim. Que eu fui assistir nessa vibe, assim, de querer achar legal. E eu achei muito caído. Falei, eu não sei exatamente. Se é porque... Se o David Hasselhoff fez falta. Não sei se é porque não tem mais o mesmo apelo pra mim. Não sou mais um cara aficionado por carros como eu era quando eu era criança. Eu acho que é a questão pra mim, o que me desgostou dessa série. Que não é um reboot, nem remake, nem nada. É uma continuação. É porque o cara, né? É o filho do Michael Knight, não é isso? Isso, até aparece ele nos primeiros episódios lá. Falando que é pai do rapaz. E eu achei, eu acho que é por causa dos efeitos, né? Porque virou muito CG e, enfim, aí já, sabe, é aquela coisa do Mad Max, tá ligado? Que tudo era explosão real, aquelas coisas, e aí no novo é tudo efeito de computador, então eu acho que caiu por causa disso. Eu assisti, eu acho que uns 6, 7 episódios da primeira, ou 13 episódios da primeira temporada e desisti. E da série original, cara, eu revi alguns anos atrás, eu comprei o box da primeira temporada de várias séries dessas, que eu era fã pra caralho, e que eu não vou listar todas pra não correr o risco de algum filho da puta roubar a minha indicação de série. Mas eu comprei e eu assisti o primeiro episódio de cada uma delas e eu me decepcionei com todas igualmente, assim. Sim, envelheceram caramba. Muito mal, muito mal. Eu não digo só de efeito, tudo é datado, tudo é tosco. Só pra constar aqui, a primeira exibição dela no Brasil foi na Record, viu, em 83, né? E aí depois ela passou pro SBT. Na Bahia seguida, não pegava Record não, cara. Ela não ficou muito tempo no... Ela ficou menos de um ano na Record, passou, parece, o piloto, e depois foi pra TVS, que depois virou SBT. Que inclusive foi no mesmo ano, né? Enfim. Assim, o episódio que eu me lembro que mais me marcou na Super Máquina, que eu não sei, na época eu não tinha noção de temporada, primeira temporada, segunda temporada, enfim, acho até que não passava em ordem aquela porra no SBT, né? Como Chaves, tá ligado? Puta, cara, mais que nada passava em ordem nessas épocas aí, né, cara? Mas uma coisa é certa, o episódio que mais me marcou foi o episódio que eles construíram um caminhão com a mesma tecnologia do carro, vocês lembram dessa? Nossa, não lembro. Cara, eu me lembro muito pouquinho. E aí o que aconteceu? Eu lembro que foi dois episódios. Os bandidos construíram um caminhão com a mesma tecnologia da Super Máquina. E aí eles resolveram fazer um duelo idiota, né? O Michael quis fazer um duelo e os dois saíram em linha reta pra bater um no outro. E aí o caminhão venceu e a Super Máquina caiu um penhasco, assim, pegando fogo. E aí depois foi quando eles fizeram aquela modificação que o carro ficou mais potente. Quando ele apertava o botão, levantava aerofólio, levantava tudo, fazia todo um show, assim, pirotécnico e ficava um carro bem mais foda. Ah, enfim. O único carro que eu lembro que fazia mudança, assim, é o do Fire no Inspector. Mais ou menos. Mas é mais ou menos isso aí, Edu. Isso aí com certeza foi inspirado na Super Máquina. Com certeza. Cara, eu tive um carrinho da Super Máquina desse modelo aí, que tinha o aerofólio, que era modificado, fodão. Então é nóis o pão que eu tive um também. Mas o cara, era porra, muito legal isso, cara. O primeiro era alguém versão lembra sim, o nome do carro? É Knight 2000, não é? Não, o modelo do carro, eu não lembro. Ah, o modelo, você tá falando? Era Lamborghini, não era não? Não. Não era. Era... Não era um Miura? Não, pera aí. Eu vi esses dias, inclusive, cara. O lance do Miura era por causa da luzinha, que o kit, ele tinha uma luzinha vermelha na frente e ficava indo de um lado pro outro, assim, que era um detalhe bem legal, assim. E acho que o Miura, quando saiu algum modelo de Miura, que tinha uma luzinha dessa também. Não, assim, era um Pontiac. Um Pontiac. Isso mesmo. Era um Pontiac. Modelo 82. Era um Pontiac e era um carro foda naquela época, foda pra caramba, e eu acho ele massa até hoje. Né? É, o meu primo tinha um carrinho desse daí que o Zupão falou, que ele empurrava o carrinho pra frente, o carrinho ia até uma certa distância, dava um cavalinho de pau igual que ele fazia quando saía de dentro do caminhão, tá ligado? E voltava na outra direção, assim, era muito legal, eu babava no carrinho dele. Nossa. Enfim. Ô Timbu, só mais um detalhe aí, o tema de abertura dessa série... É foda pra caralho. O tema até é bem hoje, legal. É verdade. Até hoje. É o massa. Tema é muito nesse foda. Nesse momento, cara. Todo mundo já ouviu aí e já teve orgasmos nostálgicos aí. Eu já usei até de toque de celular, cara, essa música. Também já usei. É massa demais, cara. Pô, e o barulhinho que aquela luzinha fazia quando aproximava, tocava bum, bum. É, pô, muito louco, cara. Bom, fica aí, e pra que, curiosidade, pra quem não lembra, né, o dublador do Kit, que era a inteligência artificial do carro, né, como eu falei aí durante a minha explicação da série, era o mesmo dublador do Wolverine, no Brasil. Aí na americana o Dudu falou quem era. Bom, já falei da minha série aqui, agora vamos para a série seguinte. E agora nós vamos saber aí qual é a série que o nosso convidado escolheu, porque ele foi o segundo sorteado no sorteio que eu fiz. Claro, lógico. Obviamente. Tá ali o auditor da Pricewaterhouse. É. Então vamos saber, Dudu Salles, fale pra gente aí qual foi a série que tu escolheu. Tá, pera aí, só pra saber, a gente pode falar uma série, não é isso? Cada um vai falar uma série isso, só, cada não um vai, senão falar o programa série. Vai ficar interminável, tá? Okay. Isso, exatamente. Então tudo bem. Então... A não ser que tu queira que a gente fale três cada um, pode ser. Não, não, não, não, tô de boa, tô bem tranquilo. tô bem tranquilo, realmente. É, então tá, a série que eu vou falar é uma das minhas favoritas de todos os tempos, assim, a série que fez com que eu ficasse muito fã de um ator especificamente e meio que acompanhar tudo que esse cara produziu nos anos seguintes. É, que fez com que eu me apaixonasse por uma atriz que hoje em dia embarangou fodamente, e ao mesmo tempo fez com que eu curtisse como nunca um tema que de reinventar um tema que pra mim já era datado, que era o seriado de detetive. Eu estou falando da sensacional e maravilhoso A Gata e o Rato. Someone by night. Meu Deus, velho. Caraca. Esse é velho. Ele puxou chegou lá do... Chegou até a dar uma canseira, né? Né, cara? Peraí, primeiro por etapas aqui. Eu quero saber, alguém aqui assistia Gato e o Rato? Cara, isso é tão antigo que eu nem lembro se eu assistia. Cara, eu lembro que eu assistia, mas assim, episódio esporádico, quando passava na TV, muito esporádico mesmo. Não lembro muita coisa, não. Aliás, não lembro quase nada, né? É, eu não me lembro de ter assistido a série, mas eu me lembro das propagandas da série passando na TV. Eu acho que vocês lembram mais da Super Máquina, porque ela repetiu várias vezes. A Gata e o Rato, eu acho que ela passou muito pouco mesmo. Eu assisti na Globo também, mais no esquema do Zupão, aí, esporádicos. Mas tem uma coisa que eu lembro, que o Bruce Willis era um dos, era o cara, não era? Ele era o principal, ele era o protagonista. A série, na verdade, eram dois personagens principais, o Bruce Willis e a Cybill Shepherd. que a história era assim, a subchefe ela era uma modelo de sucesso, tinha dinheiro pra caralho, e aí ela meio que é enganada pelo contador dela, uma coisa assim, que foge com todo o dinheiro dela, e ela fica pobre, e a única empresa que sobra pra ela é uma agência de detetive que ela tinha, sabe Deus por que caralhos ela tinha comprado a agência de detetive, chamada Moonlighting, que era dirigida pelo Bruce Willis. O personagem dele chamava David Edson. E aí... Moonlighting seria a luz da lua? É, exatamente isso. Ah, legal. E esse tem era tudo a ver com série. A Gata e o Rato, né? Pois é, é o nome da série, mas enfim. Sim. E okay. Aí ela vai pra essa agência detetive, pra ter o único negócio que me restou, eu preciso viver disso agora. Então ela começa a trabalhar na agência detetive junto com ele. E eu acho que o nome, a Gata e o Rato, vinha do fato que os dois vinham brigando feito um gato e rato, entendeu? Só que ela era a gata, ele era o rato. Cara, e era uma série muito legal, porque ela era uma série policial, de certa forma, eles tinham crimes pra investigar. Mas ao mesmo tempo era uma série de comédia, porque o Bruce Willis era muito engraçado mesmo, assim. O elenco de apoio todo era muito bom. E também rolava toda uma tensão sexual entre eles, assim. Todo mundo torcia muito. Antes de a galera inventar esse termo na internet, ficar shippando um casal, a galera já shippava e muito os dois. E eles só foram se beijar, só foram ficar juntos na terceira temporada. No episódio que eles ficaram juntos, pela primeira vez, caralho, foi assim. Foi um acontecimento foda na TV americana, entendeu? A audiência bateu em 60 milhões de telespectadores. Todo mundo queria ver os dois ficarem juntos. Caraca! É, mas curiosamente, depois disso, depois que eles ficaram juntos, eu acho que, sei lá, o grande apelo da série foi. Acabou, né? Aí a audiência foi caindo. Caramba, hein, mano? Num dado momento a série foi cancelada. Durou quantas temporadas? Foram 5 temporadas. Eles ficaram juntos na terceira temporada, que foi o topo máximo, assim. Sim. Aí a quarta e a quinta começou a cair. Eu lembro muito, cara, de um episódio. Eu não lembro se era o final da primeira ou o final da segunda temporada. É quando finalmente o Bruce Willis ele resolve admitir que ele é apaixonado pela Sybil Shepherd e ele vai atrás dela, na casa dela, pra poder falar com ela, pra se declarar, não sei o que. Na hora que ele chega lá, que bate na porta, aquela coisa bem que a gente viu em várias comédias românticas, assim. Ele bate na porta pra fazer a declaração de amor, aí quebra a porta e um cara, que hoje é um ator chamado Mark Hammond, que hoje ele é o protagonista daquela série NCIS, não sei se alguém assiste ou não. E ele era, tipo, o namorado dela e que tava lá. E o Bruce Willis, na hora que ele cai a ficha, assim, de que caralho, velho, ela tem outro cara. E aí o episódio acaba com ele sentado na chuva e aquela coisa que ele tá chorando, mas como tá chovendo, você não vê. Você não tem que entender se as lágrimas, se a água no rosto dele são lágrimas ou se é chuva e tal. Porra, eu lembro que eu chorei pra caralho quando eu vi esse episódio. Caraca, velho. É vívido na minha mente isso ainda. Nossa, eu tô ouvindo aquela musiquinha do Hulk de derrota tocando agora. When you just give love and never get love. You better... E assim, o personagem do Bruce. O personagem do Bruce Willis ele foi tão marcante nessa série que na época de que ele foi cogitado para poder participar do Duro de Matar, que levou a carreira dele pro cinema, os produtores do filme não queriam colocar ele no filme porque ele estava muito ligado a essa série de TV. Eles queriam arrumar, sei lá, um jeito de disfarçar isso. Tanto é que o primeiro cartaz do filme, depois que ele assinou e tal, o primeiro cartaz do filme não trazia o rosto dele, porque as pessoas achavam, não, ele é um ator de TV, vai ficar mal, ele é muito marcado por uma coisa, eu não quero associar ele com outro e tal. Depois, foda-se, ninguém mais se importou com isso. E uma última curiosidade é que alguém aqui assistiu aquela série de filmes A Vingança dos Nerds? Ah, sim, eu lembro de ter visto. Lembro de ter visto na sessão da tarde também. É. Um dos personagens da série A Vinda dos Nerds era o Melecão, que era um nerd que vivia arrotando o peidão. Sim, tal. E o Melecão, ele era um dos coadjuvantes dessa série da Gato e o Rato. Ele era um dos funcionários lá da academia, da agência detetive deles. Foi a primeira vez que eu vi aquele cara, foi lá, muito antes dele virar o Melecão depois. E é isso, recomendo muito, série muito boa. E tinha participações especiais, assim, de outros atores? Eu achei engraçado que tu falaste o nome dos atores, né, do ator e da atriz, mas não falou o nome dos personagens. Eu falei, sim, o Bruce Willis chamava David Edson, falei isso logo no início. Falei da Cybill Shepherd, ela chamava Maddie Hayes. É porque eu acabei usando o nome do Bruce Willis, cara, porque Bruce Willis, sim, assim como Sylvester Stallone, qualquer lugar que ele vai, ele é Bruce Willis e Sylvester Stallone, entendeu? Ah, pra mim é o Rambo. É. O Stallone pode ser o Rambo e pode ser o Cobra. Ou o Rock. Ou o Rock. Pra mim, velho, os personagens dele são fortes, velho. Mas mas essa série eu não assisti, provavelmente era... não é o tipo de coisa que eu gosto, nem hoje em dia policial, uhum, não é o meu estilo, mas o Dudu fez de propósito, ele vou escolher uma série foda que, lá do fundo do baú, que daí só eu vou falar sozinho. Cara, e sabe o que é foda dessa série? É que assim, na época que eu assistia, né, eu achava tudo massa, assim, adorava tudo. Anos depois, aí, já, sei lá, tendo uma consciência maior das paradas, pesquisando sobre o assunto, quando a internet chegou, né, a primeira coisa que eu fiz na minha vida quando eu tive internet foi pesquisar um monte de coisa velha que eu gostava. E aí eu descobri que, na verdade, os bastidores, né, dessa série era uma parada muito ruim, assim, porque, primeiro que a série tinha sido indicada a vários Emmys, Globo de Ouro e tal, não sei o que, parecia que era puta série de sucesso, mas as coisas por trás rolavam problemas fodas, assim. Tinha atraso na gravação, os roteiros não ficavam prontos a tempo, por N motivos. A atriz, que é a Cybill Shepherd, ela tinha uma dificuldade absurda de decorar os textos. Absurda. Caraca. Realmente. Além disso, ela vivia... No momento que começou a fazer sucesso, rolava tipo uma guerrinha de primadonas entre ela e o Bruce Willis. De cada um queria ser mais estrela, entendeu? Então era aquela coisa de que um só chegava no set pra filmar depois que o outro já estivesse lá, entendeu? Então ela ficava se atrasando na maquiagem ao máximo pra quando chegar no set, ele já tá lá. Então rolaram várias coisas, assim, ao ponto de que teve um dado momento na... Acho que foi exatamente quando a série começou a cair, pois que eles já tinham se beijado e tal, que eles começaram a explorar mais os personagens coadjuvantes pra tentar tirar tempo de tela dos outros, do casal principal, pra ver se dava amenizada, assim, porque a treta tava fora. Caraca, velho. Ainda teve um momento, a mulher ficou grávida, a atriz, né, não a personagem, ficou grávida. E aí tiveram que tirar ela da série, assim. Eu lembro que tinha, sei lá, uns 5, 6 episódios em que ela ou não aparecia ou aparecia só do telefone de casa, entendeu? Ou eu tô viajando, eles falavam com ela pro telefone. A série começou a cair, até que não tinha mais jeito, entendeu? O cara que criou a série pulou fora... E aí virou só aquela coisa do estúdio que não ganhar dinheiro até onde não aguentar mais. Explorando ao máximo, né, cara? Aham. Uhum. Sugando. E eu acho que os atores só não pularam fora porque eles deviam ter um contrato daqueles de manter eles presos. De repente, lá pela terceira temporada, quando a série estourou pra caralho, pode ter rolado aquela renovação de contrato garantindo, sei lá, mais X temporadas, entendeu? E os caras só não pularam fora por causa disso. Porque o Duro de Matar saiu quando ele tava fazendo... essa série. Então ele estourou no cinema, ele podia ter pulado fora e não pulou, ele continuou até o final da série, o Bruce Willis. Provavelmente estava preso, provavelmente estava preso. Certeza. Enfim. Que bom que pelo menos isso não atrapalhou a carreira dele, né, esse final de série conturbado. É. Mas então, fica aí a série escolhida aí pelo Dudu, né, que só ele assistiu. Né? Chupa mais, mundo aí, ó. Ele mais alguns 10 brasileiros que ainda estão vivos aí. O resto, ou sou tá velho mesmo, me morreu. Orgulho, tô de boas. Ok, eu sempre ouvi falar nessa série, mas, né, nunca procurei por causa do tema, mas legal. Veja no YouTube legais. Depois o trailer, você vai achar bem legal, divertido. Não, obrigado. Olha o troco do episódio 42 aí. Certo, certo. Então, o próximo aqui que saiu num sorteio honesto aqui é o nosso querido Spider. Nossa, honesto. Toda vez que você fala sorteio honesto, me dá até uma tremedeira aqui. É, velho. A mão do Ban chega a tremer, né, velho? É um sorteio honesto igual a política brasileira, velho. Sem transparente, tá ligado? Eu consigo pensar no painel do Senado, sabe como? Renan Calheiros, esses caras, assim, sabe? Mais ou menos por aí. Nossa, beleza. Não fala de política, que o Dudu não gosta de política. Odeio política, é verdade. Sou alienado. Mas de político você gosta, então? Adoro todos. Juntos, em fila, indo para o inferno. E ele detesta a política justamente porque ele tem uma integrante no podcast lá que é petista, sumida. É, isso é um problema sério, cara. Caraca, tem que tirar ela do cast. É, eu tô tentando, mas o sindicato não deixa, tá foda. Não deixa. É triste, né? Bom, eu vou falar aqui também do cara, um negócio velho. E eu acho que, assim... Com sorte, o Dudu, eu tenho quase certeza que viu. E o Team Blue, talvez puxado pelo sucesso de outra série aí. Eu estou falando da famosa, pelo menos para muitos, Moto Laser. Cara, eu achei que tu tava falando Black Kamen Rider, porque eu não faço ideia do que é isso. Eu assisti Moto Laser, mas eu não curtia, não. Ô, Laudo, eu assistia. Eu assistia, mas não curtia, não. Meu Deus, gente, eu devia ter falado pra vocês que era pra indicar só coisa legal. Desculpa, se nem todo mundo tem esse seu gosto refinado. É? Né? O cara nem viu, nem lembra e tá aí falando mal já, mas é bem a tua carinha mesmo. Os efeitos da Moto Laser era aquilo que lembrava do Tron, não era? Das corridas de moto? Tinha esse esquema também. E o nome da série original é Street Hawk? Essa mesmo. Caraca, a moto é muito louca, mas puta, não faço a mínima ideia do que seja isso, cara. É muito da hora. Eu não curtia, não. Ah, olha só, a motinha, eu conheço o brinquedo, cara, porque o meu primo da Super Máquina tinha a motinha também. Exatamente. É porque acontecia a Moto Laser isso. Era basicamente a Super Máquina, só que com moto. Isso, o conceito era o mesmo, cara. Entendeu? E é mesmo. É. Tipo, a Moto Laser saiu, acho que não deu um ano depois que saiu a Super Máquina, assim. Acho que a Super Máquina é 82, a Moto Laser é 83. Então, a Moto Laser, cara, fez muito sucesso justamente por causa da questão da Super Máquina. Primeiro porque pegou a carona no esquema Super Máquina, mesmo, a mesma ideia. O cara era um policial lá que, durante uma missão contra traficantes lá, junto com o seu parceiro e melhor amigo, acabou ficando gravemente ferido. E aí, veja só, aparece aí uma agência do governo e... Clichê puro, né? reconstrói o rosto dele, né? O corpo dele e tudo mais, porque ele tava muito ferido. Então, só aí de cara, né? Isso lembra o quê, né? Super Máquina, né? Obviamente, né? Parece e que aí... nasceu 2 anos depois, né, o Spider? Um ano depois. Um ano depois, cara. E, assim, ele é convidado lá pra fazer parte do projeto ultra secreto, né? Que tem lá uma moto que se chama a tal da Moto Laser, que é mega, ultra, hiper tecnológica, projetada pra combater o crime. Olha só. Caraca, velho. Então, cara, tinha várias coisas essa moto. Tinha lá um canhão laser, tinha uma suspensão que eles chamavam, acho que era a suspensão de ar comprimido, que você podia usar pra várias coisas. Tinha um lançador de foguete, não me pergunte como que os caras conseguiam fazer. E a moto era toda computadorizada, tinha várias luzes, assim, era controlada por um computador e tal. O capacete também era todo especial. Tinha um visor especial, mostrava velocidade, distância, dava informação de computador. Cara, era bem louco mesmo, assim. E ela pulava também, né? Pulava. Seja mais fácil pra ela pular do que o carro. Mas... Não, pulava, pulava. Ela usava esse sistema de suspensão aí, de ar comprimido aí pra pular também. Cara, cara tinha... Esse... Fala, Zucão. Com exceção do cabelo, o rosto do ator até lembra o Michael Knight também, cara. É. Tudo era pra lembrar, era de propósito. É. Era de propósito, exatamente. Eu acho que isso aí foi uma leva meio que... Padrão daquele ano, inclusive, porque em 83, se alguém vai falar dessa série, eu vou cortar. Em 83 também saiu o Trovão Azul, né? Que também era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Não era um cara só fodão, era uma coisa da polícia. Era diferente, não era a mesma coisa. Era essa pegada de ter máquinas usando o combate, mas era bem diferente. Trovão Azul e Águia de Fogo, por exemplo, era mais ou menos a mesma coisa. Sim, aí sim, Trovão Azul e Águia de Fogo, sim. É. Mas não era a mesma coisa que a Super Máquina. Tá, alguém ia falar Trovão Azul, não, né? Não. Ah, ok. Não. Então essa tava na minha lista também. Essa tava na minha lista. Tava na lista. Tava aqui também, era a quarta opção pra me falar. É. Essa, pelo menos, o título é traduzido à risca bonitinho, né? Sim, é verdade. Então, cara, o Moto Laser era bem louco. E a coisa mais massa do Moto Laser, além da moto em si... Era um esquema que ele tinha de hipervelocidade lá. Então, quando ele precisava chegar nos lugares rápidos ou, sei lá, se deslocar muito rapidamente, ele usava o computador, e aí o computador traçava a rota para ele automaticamente, entrava lá no modo turbo, hiperturbo lá, cara, que era muito louco, assim, era bem rápido. Daí, é bem o que o Dudu falou, entrava no esquema Tron, assim. Fazia as curvas muito rapidinho, assim, tipo, curva modo cotovelo, assim, até chegar no destino final. Então era bem inclusive, massa essa parada. Eu acho que eles fizeram... Que eu não tenho que ver de que ano foi o filme Tron. Mas eu acho que essa série ela veio muito inspirada pela vibe do Tron no visual. Assim. Aí o conceito obviamente é roubado do Super Máquina. Mas eu acho que no visual ele veio muito puxado do Tron. Porque se você parar pra olhar... Tron de 82. Então pronto, aí você tava de 83, não é isso? A roupa dele, né? Isso. O capacete. É, exatamente, tá, né? A roupa, o capacete é uma parada que é como se estivesse emulando os neons do Tron. Acho que era exatamente isso. Eles juntaram duas coisas que deram certo, assim. E me parece que o visual do Tron já foi inspirado no David Bowie, né? É bem possível, cara. É bem possível. Mas, ô Edu. Sente essa fotinha que eu te mandei embaixo e me diz o seguinte: se botar duas luzes vermelhas e duas anteninhas, se não é a Pretty Hopper. Pior que é mesmo, cara. Cara, e o mais engraçado, apesar dessa moto ter esse visual esportivo assim e tudo mais, ela foi montada em cima de uma moto trail, né? Que é aquelas motos de trilha, assim. Então, isso é uma coisa que eu fiquei surpreso quando eu descobri, assim. Falei, pô, mas nem parecia, nem nada, né? Parece uma moto mais baixa e tal. E, na verdade, é uma moto trail com a suspensão rebaixada e com a carenagem, obviamente, toda adaptada, né? Que mais que eu tenho pra falar da série? Uma coisa importante aí é que George Clooney apareceu nesse seriado. Meu Deus, cara. Isso é importante? No segundo... Ah, é importante pras duas mulheres que a gente tem de ouvinte aí, talvez... Quem sabe uma, não sei. Okay. George Clooney aparece aí no segundo episódio. E outra coisa muito massa que vai explodir cabeça aí, tenho certeza que do Edu, pelo menos, Christopher Lloyd aparecia nesse seriado, cara. Nossa, aí sim. Velho. Ele já era imortal nessa época. Ah, não, eu entendi Christopher Lambert. É o Christopher Lloyd, velho, Doc Brown. Sim, eu me enganei. Não, nessa época ele já mexia com super máquinas, ó. Então, é um presságio. É um presságio. Cara, e o Super Máquina era muito louco, cara. Quem viu aí era bem massa pra época. Hoje, cara, putz, eu fui rever um ano e pouco atrás. É, só Super Máquina era mesmo. Eu fui rever o Moto Laser aí. Ele mais ou menos o que ele disse, ele falou Super Máquina em vez de Moto Laser. Sim, eu percebi. Né, eu me confundi, né, cara? Porque não é culpa do outro, gente. É um erro justo, tá de boa. Assim. Tá certo. Eu fui reassistir mais ou menos um ano e pouco atrás, um pouco antes de reassistir Super Máquina. E, cara, a Moto Laser realmente tá caidaça, assim. Tipo, se vocês acham que o Super Máquina realmente não passa, o Moto Laser ele nem começa. Tipo, tá muito ruim, assim, cara. Precisa ver que série dessa época aí que passaria, né? Que daria pra assistir hoje, né, cara? A Gato e o Rato dá pra assistir hoje, cara. Quem? A Gato e o Rato dá pra assistir hoje. E a outra que eu iria indicar daria pra assistir hoje ainda. Que eu revi o episódio faz pouco tempo. Nem que deixasse pra amanhã eu ia assistir isso aí. Você não tem amor no coração, cara. É por isso. Eu tenho muito amor no coração, mas pra quem merece, não pensei. Olha, nossa, que preconceito bobo. Paga pau do David Hasselhoff. Aposto que adorava ver só esse Malibu. Só pra ver o David Hasselhoff correndo sem camisa. Aposto. Nossa, como eu detestava isso daí. Puta que pariu. A falsidade, olha a falsidade. Eu assisto Anaconda com ele, mas não assisto a porra aí. Olha a falsidade. Você vê a Anaconda dele, como é que é? Eu ia ficar calado. Qual é o filme da Anaconda que ele fez? Foi o 5 ou 4? Ele fez 2, se eu não me engano. Nunca vi Anaconda do David Hasselhoff, não, cara. Não, Anaconda nele, não. O filme que ele participou, Anaconda. Tá bom. Eu acho que é o Orquídea Sangrenta lá, Orquídea de Sangue, um negócio assim. Ah, ok. Bom, só pra finalizar aí, um pouco de... Uma curiosidade bacana aí é que a série foi bem curta, né? Teve só 13 episódios, apesar de ter feito sucesso na época. Tudo isso? Hã? Tudo isso? Tudo isso, cara. Mas ela fez sucesso na época, mas acabou com 13 episódios, ok? Depois que acabou o hype e tudo mais. E outra que, como teve 13 episódios, mas usaram cerca de 15 motos. Caraca, né? Mais de uma por episódio na média. Mais de uma por episódio, cara. Porque tinha muita explosão, era muito salto, era muita coisa arada, assim, sabe? E eu acho que estragava muito a moto, assim, mas... Tu falou isso, agora eu me lembrei. Teve um episódio da Super Máquina que claramente, depois de um daqueles pulos, a roda dianteira quebrou e eles deixaram assim mesmo. Dane-se, né, cara? Né? Vai no, aí. No episódio. O cara pensou assim, a edição deve cortar, mas não. Quebrou, só que não. Enfim, é isso aí, Spider. É isso aí, cara. Eu sei que... ultimíssima curiosidade é que dessas 15 motos, 14 desapareceram, foram roubados. Como assim, cara? E uma moto somente hoje tá num museu na Inglaterra. Então, caraca, é isso aí, cara. Por isso que a série só teve 13 episódios, né, cara? Acabaram as motos, né, cara? É, cara. Olha só, tô esperando aqui agora, então. Era isso, Spider, então? É, mas se o Zu tivesse aqui, ele ia falar que ele tinha uma moto laser de brinquedo. Só pra com certeza. É isso com aí. Com certeza. Ou uma de verdade, né? Com certeza, ele tinha moto laser, tinha super máquina e tinha trovão azul junto com a águia de fogo. Certeza. Mas enfim. Bom, vamos aqui para os próximos participantes. Eu estou torcendo aqui que eles, né, me ajudem aí, porque eu me arrependi, achei que ia ser só série foda, né? Por enquanto teve uma, primeira. Safada. Enfim. Zupão, me ajuda aí, Zupão, vamos ver. Sim, vamos lá. Vou puxar sabe que tu foi sorteado agora no sorteio honesto, né? Sim, não, sorteio honesto, claro, sim. Bom, eu vou puxar uma série aqui que era, assim, a Malhação daquela época, né, cara? Ai, meu Deus. Meu Deus, agora me deu 247 milhões de medo. Calma, calma. Vamos lá. Na época era legal, pelo menos as lembranças, as memórias, eu não a reassisti depois, mas as memórias que eu tenho, elas são muito legais. Eu tô falando aqui... Isso é muito importante, Zupão. Isso é muito importante. Deixa claro pros ouvintes o seguinte: todas essas séries que a gente tá falando aqui, não assista depois. Então, talvez essa aqui se junte, talvez, quem sabe. Ah, vamos ver. Então, eu tô falando aqui de Armação Ilimitada. Aí sim! Eu juro que eu achei que você ia falar de Barrados no Baile. Ok. Não, cara, não, eu também. Não. Já tava vendo um 90-210 vindo já. Eu já ia fazer um protesto, porque quando o Tim Blue me chamou pra esse programa, ele falou pra falar de séries velhas. Eu falei, o que é série velha pra você? Ele me deu exemplos tipo Super Macra. Eu falei, ok. Então, é esse tipo de série velha. Vamos que vamos. Se viesse com Barrados do Vale, que é dos anos 90, eu ficaria muito puto pra caralho nesse momento. É, eu já tava com medo dele falar Sandy Júnior também. Porra, era o próximo não, passo. Pô, era não. Malhação, caralho. Não, eu falo Malhação porque tinha lá uma porque agência... era da Globo. Passava 5h30. Isso. Não, ela passava 5h30, é verdade. Passava, passava sextas-feiras, 9 horas da noite, na Globo. Que armação limitada é essa, cara? É que depois, quando acabou a armação limitada, teve um programa chamado Jubilula, que passava de segunda a sexta, 5 horas. É verdade. Cara, eu me lembro de armação ilimitada aos domingos, na parte da manhã ou da tarde, não sei. Meu Deus. É porque ela reprisou várias vezes depois, sim, né, Dô? Sim. Ela passou de 85 até 88 e aí reprisou em 90, 97, 2005. Mas eu lembro de ter assistido. Ah, eu vi nessa reprisa aí, porque em 88 eu não lembro, não ia ter visto, não. Mas vocês, Zupão, fala aí, fala não, da então, série. Provavelmente eu devo ter visto na reprise de 90 aqui também. Qual era o nome dos dois atores principais mesmo que eu não lembro? É o Cadu Moliterno e o André de Biasi. Tá, e o Cadu já batia nas mulheres naquela época? Não, cara. Não lembro. Não que a gente saiba, né? É, bom, vai saber nos bastidores, né, cara? Eu quero deixar bem claro que quem tá acusando o Cadu Moliterno de bater mulheres não sou eu, é o Tim Blue, tá? Senhor advogado Cadu Moliterno, direcione pra ele. Ai. Tá dando de tourinho, né? Eu só quero evitar problemas do meu lado. Meu advogado me ensinou a como evitar esse tipo de problema. Jogue a culpa no outro, simples assim. O problema é teu, tu bota, dá pra ele, isso pra quem aí, quiser. Delação premiada. Bom, Armação Ilimitada era uma agência dos dois protagonistas ali, que era o Juba e o Lula, né? Eles eram amigos que moravam junto na zona sul do Rio de Janeiro ali. E assim, essa agência era uma agência de prestação de serviço. Então os caras faziam mergulho, pilotagem de moto, eles eram dublês de filmes e comerciais e participavam de competições esportivas. Tinha também uma outra personagem, a Zelda Scott, que era a atriz, era a Andrea Beltrão. Todo mundo conhece a Andrea Beltrão, aí fez uma porrada de série, novela, filme na Globo, aí ela é bem conhecida. Ela fazia um triângulo amoroso com os dois, que ela não conseguia decidir com quem que ficava, então acabava ficando com os dois, né? Tinha também o Bacana, que o ator é o Jonas Torres, ele era um menino órfão na época e acabou, como ele era bem espertinho assim, num dos episódios lá, ele ficava trabalhava num circo junto com o pessoal que meio que tinha adotado ele. Em determinado ponto ele vê uma corrida de motos e tal, e aí ele vê que aquilo é radical, aquilo é legal, e ele resolve sair do circo e se debandar pro lado da turminha radical ali, né? Além desses personagens, você tem também o chefe da Zelda Scott, que ela era uma jornalista, trabalhava numa agência ali, né? E o chefe dela é o nome dele na série, ele era chamado só de chefe. O ator é o Francisco Milani. Um detalhe legal aqui é que sempre que a Zelda tava ali na agência e ela ia conversar com o chefe dela, dependendo de como ela se referia a ele, o ator aparecia caracterizado na tela. Isso era um dos diferenciais da série. Por exemplo, se ela tivesse Eu lembro disso, era bem massa. Era bem legal, cara. Se ela tivesse falando de alguma coisa de vampiro e se referia a ele como vampiro, alguma coisa... Quando a cena cortava pra ele, ele tava todo caracterizado com um vampiro, fazendo vozes e tinha um jogo de luz e tal. Então, isso era um negócio bem legal, assim. Nossa, cara, na minha cabeça eu podia jurar de pé junto que era uma ação ilimitada. Era o Cadu Martelli e o Otávio Mesquita. Caraca. Otávio Mesquita ou Evandro Mesquita? Evandro Mesquita, não sei de onde. Otávio Mesquita. O Evandro Mesquita, não sei de onde. O Evandro Mesquita, ele participou também, mas ele não participava. Era... Ele participava. Ele era fazer participação especial, ele era também um dos... Sei lá, ele era amigo dos dois, mas não era a dupla, entendi. Não. Então isso. O Zupão, isso. Tinha outra personagem também aí que você tá esquecendo aí. Ou tinha não, a Ronalda Cristina. Isso. Nomezinho esquisito. que nome, hein? Ela era a melhor amiga da Zelda e fazia duplinha com não, ela ali. Melhor amiga de quem? Da Zelda. Que é a Andrea Beltrão. Zelda Scott era o nome da personagem da Andrea Beltrão. Ó, Nilson, chegou a tremer o cara. Zelda, Zelda HD. Chegou a tremer o MP3 do Nilson agora. Só observa. Tinha um outro personagem que era um DJ, o Black Boy. Esse DJ, ele fazia a narração de alguns fatos, o início do episódio, falava no final do episódio também. Eu só lembrei agora que você falou, Zupão, mas eles não quebravam a quarta parede, aí às vezes falavam sim, com ele? Sim, exatamente. Em determinados momentos no episódio, o personagem olhava pra frente, assim, na tela, né, e falava com você, fazia algum comentário, alguma coisa. Então eles quebravam a quarta parede, sim, isso era bem legal. E, cara, é uma série, assim, extremamente ligada à cultura pop, a moda da época, é recheado de aventura, esportes radicais, os caras surfavam pra caramba, andava de moto, Asa Delta, Asa Delta, tipo, aprontavam altas confusões nas suas tardes de segunda a sexta. então era bem legal, cara, tinha muito rock nessa série, nas tomadas de aventura, a galera andando de trilha, de moto nas trilhas, assim, sempre tinha uma trilha sonora de rock, então isso que eu curtia pra caramba também, assim. E o detalhe aqui, a música de abertura do seriado é sensacional também. O riff de guitarra dessa música aqui, certeza que se a galera não conhece o seriado, conhece essa música, cara. Mas eu te digo melhor aí, Zupão. Dá pra fazer um ataque de oportunidade dentro do próprio Machine Cast, que é ouvir lá o Machine Cast das músicas dos anos 80 lá, cuja indicação sua é da música da Armação Ilimitada. Pois é. Say What You Will, Fast Way. Olha aí. Assistiu isso aí, Dudu? Assisti Armação Ilimitada, eu gostava muito de Armação Ilimitada. Mas, assim, eu não consigo me lembrar de detalhes de história, porque, na verdade, eu acho que as histórias não faziam muito sentido. Eles tinham, sei lá, uma linha principal por episódio, mas os episódios, eles meio que eram esquetes que iam se completando, esquetes de humor. E tinha essa parada que você estava comentando aí mais cedo, da literalidade das coisas. Não funcionava apenas com o chefe, isso rolava com bacana também. Eu lembro de algo do tipo assim, bacana, você não vai fazer tal coisa não, vai logo tirar o seu cavalinho da chuva. Aí cortava pra cena do bacana tirando, sei lá, um cavalinho, um pônei ou algo do gênero da chuva, entendeu? Então tinha essa parada que era bem legal. E o que eu achava muito interessante na maneira como essa série foi conduzida é que o Juba e o Lula, eles tinham ambos um relacionamento com o Zelda Scott. Então, assim, ela dava pros dois, os dois comiam ela, os dois eram um trio, amor livre, uma coisa bem assim. Olha só. Sei lá, anos 80, friendly, que hoje em dia seria impensável numa parada voltada pra um público jovem ou infantil. Depende do baile funk que tu vai. Então, baile funk, teoricamente, não é voltado pro público jovem infantil, entendeu? Fala isso pra as crianças que estão lá. por isso que é teoricamente, né? Pois é. Mas essa série passou de 85 a 88, puta merda, olha só. E reprisou várias vezes depois, né? Nossa, nessa época aí que eu me lembro de assistir, que rei sou eu. Nem sei se é desse ano, mas eu lembro de assistir isso, essa porra. Mas enfim. Pô, Zupão, achei que tu ia falar daquela série legal lá. Não vou falar porque pode ser que o Eduardo escolha ela. Mas... Cara, mas eu vou te falar, ó, esse tipo de programa dá pra você fazer mais umas 5 edições e vai sair várias séries diferentes, cara. Óbvio, todas elas eu vou convidar o Dudu. Mas muito boa a indicação aí, hein, Zupão? Muito boa mesmo. Tá vendo? É a malhação daquela época, cara. E dá pra assistir hoje? Então, cara, se você ignorar o fato de que as roupas, a vestimenta da galera... Não, assim, tá estampada na cara que é anos 80. É muito mullet, muita roupa colorida, folgadona, sabe? Se você ignorar esse fato, cara, dá pra ver um episódio ou outro, dá pra... Eles tinham... Os episódios, eles, assim... Além do humor, eles tinham comentários da época, assim... Por exemplo, a Zelda, ela era jornalista, então ela comentava de salário, de fatos políticos, de algumas coisas assim, sabe? Que, principalmente política, cara, é realidade até hoje, assim, a situação é complicada até hoje, né? Então, tinha algumas críticas, assim... E era legal a pegada de aventura, né, cara? Então... E foi uma série, como eu falei mais cedo, que ela fez tanto sucesso que depois que ela acabou, isso virou um outro programa que era como se fosse uma espécie de um game show, que era o Júbilo Lula. Eles faziam um game show com jovens, que isso passava à tarde na Globo. E aí tinha, sei lá, um trechozinho, como se fosse um sketch, a continuação da história dos personagens. E a outra metade do programa era basicamente um programa de competição assim, entre jovens. Era meio idiota, eu tentei assistir, mas não rolou. Era tipo assim, tinha um pouquinho do espírito por causa das sketches, né, Dudu? Mas no geral esse game show era meio palha mesmo. Sim, sim, sim. Aí já não me pegava mais. É uma série que eu reassisti. Teve uma época que o Multishow começou a reprisar essas paradas antigas. Sim, foi assim, pro Multishow, é. E eu reassisti lá e eu ainda achei legal, mas sem eu estar mais nos anos 80, muita coisa me pareceu muito deslocada, assim, muito. Sabe quando você vê aquelas suas fotos antigas? Você vê que você usava uma roupa que tinha ombreira, ou um cabelo tipo Titãozinho Chororó, com aquele cabelo mais maior que mullet e tal. E a série inteira dá essa sensação. Meu Deus do céu. Pra mim, assistir isso aí no Multishow só se tava dando mais ou menos à meia-noite, porque o programa que eu queria dava meia-noite e 30, então. Olha aí! Punheteiro! Timbou justiceiro aí, mano. Não era na Band então, o programa que você queria ver essa hora da madrugada, não? Não, era na Multishow. Quem assistia, sabe. Ah, Multishow, pode crer. Tô ligado. É isso aí então, Zupão. É isso aí. Olha aí. Então, de acordo com o nosso sorteio honesto aqui dessa noite, né? Eduardo é o último a falar, que vai fechar com chave de ouro. E o Eduardo Filhote, né? Não é o Salles. Eu tenho certeza que ele não vai me decepcionar, né? Vai falar uma série foda aí, que ele sempre fecha com chave de ouro, né? Então... Pois é, Eduardo, cara. vai lá. A expectativa lá em cima, hein? Não, isso, tá, eu tô com hype, tô no hype. Explodindo. É, cara, eu fiquei em dúvida aqui de duas, saca? Uma mais nova um cadinho, mas é melhorzinha um pouquinho. E a outra mais velha um cadinho. Velha, vá na velha. Na dúvida, na vá na velha. Velha. Não, e não venha com esse teu truquezinho barato aí, Edu, de pensar em duas e falar das duas. É. Você já usou essa antes. É. Seu malandro. Dessa vez é por questão de data. Uma é de não, 93. A gente caiu uma vez, não vai cair de novo. Não. Vá na velha, sem discussão. Vá na uma, velha. Uma é de 93, eu lembro mais. Não, 93 não, velha. Na velha. E a outra é de 85, eu lembro menos. Essa 85 aí. Pode essa ser, aí. Vá nela. Então, cara, a série que eu vou falar aqui é Profissão Perigo, velho. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. Puta que pariu. Aí sim. MacGyver. Eu sabia que Eduardo não ia me decepcionar, olha aí. Cara, eu não quero ele decepcionar não, Tim Blue. Mas Profissão Perigo, MacGyver foi uma dessas séries que eu comprei o box de DVD. Eu vi o primeiro episódio e eu nunca mais assisti nada de MacGyver depois disso, cara. É uma série que você não pode assistir depois de velho. A série envelheceu muito mal, cara. Muito Tem alguma mal. Dessas que a gente falou que dá pra assistir, não, né? Então, tá no pacote. É, puta, cara, mas é que essa foi foda. Essa tipo, ficou muito tipo, foda. Tipo, vamos vedar aqui o tanque de combustível radioativo nuclear com chocolate. Mas, cara, MacGyver foi aquela série, assim, cara, ela foi fenômeno na época que ela passou, né, cara? Porque ele, velho, ele fazia coisas mirabolantemente impossíveis, velho, saca? Eu tenho muito na minha mente que um episódio que ele tava preso numa cadeira, tava amarrado, o cara colocou um negócio lá que ia eletrocutar o chão. E ele tava trancado em um negócio, eu sei que ele tinha um chiclete no bolso e um negócio lá do pino do relógio. Eu sei que ele conseguiu, eu lembro que ele conseguiu tirar o pininho do relógio pra conseguir mexer no negócio, ele inclinou a cadeira um ângulo que ele ficou tipo... 30 graus, assim, em relação ao chão, num ângulo que ele ficava, tipo, deitado na cadeira, mas a cadeira não deitava no chão, sabe? Ficava, tipo, num pêndulo, assim, Aí ele conseguiu esticar com o único braço que ele tava livre pra poder colocar o chiclete no negócio da porta, pra fazer não sei o que com o pininho do coisa pra abrir a porta e ele poder sair, velho. Eu fiquei, caramba, velho. Aí nessa época eu até comecei a falar assim, eu vou chupar mais chiclete. Cara, MacGyver foi o cara que despertou na geração inteira o desejo, a necessidade de você andar sempre com o canivete suíço no bolso. Sim, é. Exatamente, cara. Aquele canivete dele era. Eu tive o um canivete suíço por causa do MacGyver. Aquilo deve ter vendido muito dos anos 80 no Brasil por causa do MacGyver, cara. Eu tenho um hoje. Caraca. Não uso pra nada, mas tá aqui. Tá aí. É, eu tenho um ali que fica guardado na gaveta também. Mas eu lembro dessa época quando eu tava no escoteiro, cara. Que meu pai me deu um canivetezinho suíço, eu me senti um MacGyver com o negócio, tá ligado? Você fica poderoso, né, cara? Cara, barato. O negócio era igual se tivesse, sei lá, vestindo uma fantasia, tivesse com a arma do negócio e tal, você tava com o canivete ali, velho, você era um MacGyver, saca? Qualquer coisa você poderia resolver porque você tinha um canivete suíço. Eu lembro do MacGyver da abertura, assim, que ele tá, tipo, segurando, tentando entrar no helicóptero, não era uma coisa assim? Eram trechos dos episódios, né? Aquilo ali, ele tava pendurado num helicóptero, na corda. Eu imagino que todos vocês sabem, mas aquela abertura com aquela musiquinha só existe no Brasil, né? O tema do MacGyver não tem nada a ver com aquela música. Sim, foi um brasileiro que, aquele tema que gostava de botar... Como é o nome daquele grupo, Dudu? É, The Clash. Hã? Eu acho que é o Clash. Pois é, diz que o produtor, esse que fez essa montagem com essa música na abertura do MacGyver, ele botava esse grupo em tudo. É. Cara, não. Tudo que ele aqui fazia. No Brasil abertura, foi conhecido assim, mas. A abertura do MacGyver, a música é Tom Sawyer do Rush. Isso, Rush, não é Clash, perdão, Rush. Mas é que tá, isso no Brasil. Cara, você tá zoando que o original não é o original essa abertura. Não é. Olha aí, explodiu a cabeça dos outros. Se você procurar no YouTube agora por MacGyver Opening Credits, você vai ver que não é, cara. Era uma outra música, não tem nada a ver. Aí a Globo transformou no Rush. Mas o tema original é bom? Cara, é tema de TV dos anos 80, entendeu? Não é o Rush. Se tivessem colocado, seria bom. O problema é que já impregnou na nossa cabeça, né? Tatuou e não tem mais como tirar. É, e, velho, o cara, ele ficou tão famoso. O personagem MacGyver é tão icônico. Não é icônico só pra gente. Nos Estados Unidos também é muito icônico. Então vira e mexe, rola uns memes legais, assim, sobre isso. E... tipo ele lá, gordo, perto do carro parado. Do carro dele, exatamente isso. Nossa, teve uma série que ele participou bem depois de MacGyver, chamada Stargate. Não sei se você chegou a assistir Stargate ou não. E Stargate, ele era o protagonista, ele era o coronel, o major, enfim. Foi... isso era uma série, eu achava que isso era um filme. Foi um filme e depois virou uma série. Só que o MacGyver... a série é legal, inclusive, né? É, o MacGyver, ele faz na série o papel que era do Kurt Russell no filme. É, quer dizer, eu acho que era o Kurt Russell o nome do protagonista, posso estar enganado também. Mas enfim, é relevante, é na série. Tem um episódio lá, eu acho que é na quinta temporada, ou na terceira temporada, que no DVD lá dos erros de gravação, tem uma cena muito legal, que assim, tá ele preso no lugar junto com uma mulher lá, que era protagonista junto com ele, e era aquela coisa pra tentar sair, não sei o que e tal. Aí a mulher manda assim, porra, você tem um chiclete e um grampo, você não é um MacGyver? Tira a gente daqui. Olha só, aí todo mundo na veia. Todo mundo começa a rir no estúdio, obviamente, foi erro de gravação, foi cortado e tal, não rolou. E teve tempos depois também, há não muitos anos atrás, rolou um comercial de TV de alguma coisa que era com um MacGyver ligando um caminhão, sei lá, com um clipe de papel, sacou? Nossa. É muito legal, eu gostava pra caralho de MacGyver. MacGyver tava na minha lista também. E aí, do quantas temporadas teve? Cara, MacGyver teve aí 7 temporadas, né? Foi lançado em 1985 e o último episódio aí saiu em 1992. E a série também teve 2 filmes aí criados pra televisão. Que foi o MacGyver, o Lost Treasure of Atlantis, e o MacGyver Trail to Doomsday. Saúde. Eu não me lembro em qual deles, mas num deles ele vai atrás do cálice sagrado do Indiana Jones. Que rola inclusive piada. Rola inclusive piada no filme sobre isso, de que ele tá procurando uma parada assim, assim, mas o Indiana Jones já não achou isso? Caraca. Caraca. Deve ser o Trail to Doomsday, então. Pode cara, ser, eu lembro do MacGyver passar aos domingos aí de manhã. Aos domingos. Na época que a Globo ainda passava coisa legal dia de domingo. Isso, padre. Logo depois dava os Thundercats, se não me engano. Cara, tinha um episódio... Cara, eu acho que era antes do Temperatura Máxima. Olha aí, então era meio-dia. Tinha um episódio do MacGyver que eu não esqueço nunca, que me dava agonia. Que era porra de uma ilha que tava, tipo, sei lá, tomada de formigas. Isso, eu ia falar isso. Caralho, aquele vestido na porra de uma roupa lá. Foda, porra, cara. Aquele episódio era formiga comia tudo, né? É, era foda, aquele episódio era ela foda. Ela pegava uma pessoa e comia a pessoa inteira. Caraca, louco. E não sei se vocês sabem disso, mas vai ter um remake do MacGyver agora, estão sabendo disso, isso, não? Isso, vai ter um remake, exatamente. É. Até tem aqui a foto do ator que vai fazer ele, que eu tô postando. Eu vi o trailer... E assim, aquela coisa assim, puta, não é o MacGyver, entendeu? O cara é bem mais novo, o cara como se fosse o MacGyver aprendiz, assim. Mas eu vou assistir pelo menos o primeiro episódio em nome dos velhos tempos. É, dá uma chance, né? O pessoal tá reclamando muito, que diz que esse personagem, o novo MacGyver, ele é muito metido, assim, meio, né, o fodão, assim. O MacGyver não era, o MacGyver era humilde, mas as séries passavam nos anos 80, era diferente. A maneira do jovem agir era diferente, entendeu? Tem uma coisa também, que aí eu acho que é a diferença. O MacGyver dos anos 80, ele já era um profissional, digamos assim, formado, experiente, agente de ação. E esse, pelo trailer que dá pra entender, tipo assim, o cara é recrutado no piloto. Então ele deve ter todas as suas... É, porque o MacGyver que a gente conhece já tava na lida há muito tempo. É, ele era veterano de guerra. Ele já era foda. Isso mesmo. Ele tinha experiência, experiência entre aspas, pra fazer o que ele fazia, né? Exato. Aquelas coisas absurdas, né? Enfim. Edu, parabéns, Edu. Fechou, como sempre, com chave de ouro aí. Agora aqui uma pergunta, qual era a outra série que você tinha que ia colocar e a gente não deixou? Arquivo X. Ah, que chute da série velha, vai se fuder. É. Não, começou em 93, velho. Tudo bem que teve temporada que saiu esse ano. Filho, em 93 eu estava entrando na faculdade. Não é série velha, tá? Não é velha. Que isso, cara? Em 93 eu estava na terceira série da escola. Pois é, porque você é criança, faz parte. Olha só, o cara, pro cara vir no MachineCast chamar alguém de criança, o cara tem que ser muito velho. Muito velho, velho. Muito velho, cara. Eu acho que eu exagerei. Certo, pessoal, estamos terminando aqui o nosso cast com as nossas séries velhas, antigas, que não se deve assistir mais, né? Espero que vocês sigam o nosso conselho de não assistir aí, pra não... Né? Deixa na cabeça! Não precisa cometer esse crime de assistir aí. Então vamos para as despedidas aí, as nossas considerações finais junto com as despedidas. Eduardo! Cara, foi uma coisa aí, me fez lembrar bastante de uma época boa de quando, né, passava as tardes em família lá de domingo, fim de dia. Quando ainda valia ver TV. É, cara, quando a TV aberta ainda tinha coisa interessante pra você ver e tal. Foi bom relembrar algumas coisas. Tudo bem que hoje a maioria das coisas não dá pra ver direito mais, né, já tô datado. Mas foi bom relembrar, cara, teve muito bom. Valeu aí, brigadão. É isso aí, gente. Valeu aí, Xará, a participação. Zupão! Bom, galera, é isso aí. Valeu a participação. Espero que tenham outros episódios assim, porque tem muita série legal, pelo menos legal na nossa memória, né? Sim, e nós vamos convidar o Dudu pra Salles pra todos eles. Vamos nessa! Que venha, que venha. O cara é mais velho que a gente, é dinossauro aí, tem muita série na manga aí pra trazer que a gente não faz nem Dex de que existiu, cara. Mas é isso aí, valeu relembrar várias séries aí. Pelo menos na minha cabeça as memórias são excelentes, cara. Então acho que eu não vou nem me atrever a assistir nada de novo, cara. Spider! Bom, valeu aí, pessoal. Obrigado também, Dudu, aí pela participação. E é isso aí. Infelizmente ou felizmente, a gente teve a alegria de ver essas séries aí no nosso tempo, né? E é legal que, pô, na pesquisa que eu fiz, assim, pô, achei muita série antiga que eu não vi, assim, cara, que ou passava em outros canais, ou era meio obscura mesmo, assim. A Globo era quem mais trazia séries, né? O SBT começou depois e teve muita coisa que apareceu tardiamente, assim, infelizmente. Mas é isso aí, muito massa o tema, espero participar do próximo aí, porque tem muita coisa bacana pra falar. Certo, então eu gostaria de fazer aqui os meus agradecimentos, obrigado pra todo mundo que escutou aí, ouviu mais um episódio do MachineCast, nossas séries aí que você não deve ouvir, aí assista só a Super Máquina, que vale a pena, o resto não precisa. Olha que safado. O cara é um pulha mesmo. Né? Então esperem um próximo episódio aí, e agora eu queria agradecer aqui o meu querido Dudu Salles aí, que nos deu o prestígio da presença dele aí, a enorme presença dele, nessa noite. Então tá na hora do jabá, Dudu, por favor, faça um jabá do MachineCast no teu podcast, ok? Ok, então muito obrigado pelo convite, foi divertido falar sobre séries antigas. É um assunto que eu gosto, apesar de que vocês claramente não dominaram, porque estão sendo séries novas. Tudo bem? Tá vendo? Eu acho que faz parte, é do jogo, né? Algumas pessoas simplesmente não têm idade o bastante pra ter visto que a televisão tinha de bom pra oferecer. Mas de qualquer maneira, valeu, foi bem divertido. Eu gosto muito de falar sobre essas velharias, assim. Gosto muito de lembrar sobre essas velharias. E como eu falei durante o programa, eu dou graças a Deus que hoje em dia tem internet para ajudar a lembrar umas coisas, assim. É, às vezes tem umas séries que você lembra vagamente, mas você não sabe o nome, o detalhe. Eu fiquei aqui hoje, da hora que eu cheguei em casa, procurando da minha lembrança, puxando várias e várias. Então, enquanto a gente estava se preparando para a gravação, e depois, durante a gravação, eu estava navegando aqui num site de séries antigas e matando a saudade de um monte de coisa. Então, só por isso já valeu a pena. Olha aí, olha aí. Então tá. Então, para quem quem é ouvinte do MachineCast e não conhece nosso querido Dudu Salles, que eu duvido muito, mas enfim, né? Vai lá no Papo de Gordo, né? E escute ouça os episódios lá do Papo de Gordo, que são muito legais, principalmente esse novo formato que ele criou lá dos corações peludos lá, que é sensacional. Sensacional. Certo? Então, pessoal, terminamos. Fiquem aí agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será que vai ter off-topic? O que, que tu acha, Spider? Já pode parar a gravação aqui, então? Posso me abster? Posso me abster? No momento. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala pessoal, estamos aqui gravando mais uma leitura de e-mails e comentários e eu sou o Tim Blue e aqui junto comigo o Eduardo. E aí galera, tamo aí de volta pra ler as muralhas de texto. Olha Eduardo, tô pra te dizer que hoje não tem muralha de texto, no máximo um morrinho de texto. Pois é, cara, galera vacilou nessa aí, mas tá bom, a gente lê assim mesmo. Grande ou pequeno, a gente não despreza nenhum. Olha aí. Então, qual o primeiro que a gente tem aí, Eduardo? Então, a gente tem um e-mail aqui do nosso grande Anderson Silva. Ele diz aqui o seguinte: salve, Machines. O Anderson Silva, pra quem tá estranhando, é o Anderson Costa, só que, né, no e-mail tá Anderson Silva, porque Anderson Costa Silva, coisa assim. Silva Costa. Isso aí, olha aí. É, e ele mandou um e-mail aqui pra, sobre o Alien, né, o Machines Assistem Alien. Olha aí. Ele diz aqui o seguinte: salve, Machines. Um filmaço que consagra até hoje, deixa bem evidente que um bom filme de ação e ficção não precisa ser inteiramente feito em computação gráfica. Eu achava realmente que vocês iriam achar o filme bem datado, tanto pelos equipamentos, mas principalmente quanto Alien, quando Alien aparece. Mas vocês avaliaram positivamente e isso me deixou aliviado. Ouvi o cast sem assistir ao filme, porque eu sincronizava, mas com alguns minutos depois o filme ficava muito à frente, então desisti. Mas foi de boa. Vocês fizeram comentários breves sobre o Prometheus. O Tim Blue disse que gosta mais do filme agora, mas como eu sempre assistia ao Alien quando passava na TV, então eu consegui entender bastante coisa. Eu tenho uma teoria sobre o filme que me fez gostar muito dele. E é só lamentos pra quem assistiu o Prometheus e não assistiu nenhum dos filmes do Alien. Caraca, ele não falou a teoria. Pois é, cara, filho deixou no vácuo. Ah, filho da Ega, agora eu quero saber essa porra dessa teoria que aí, carai. Pois é, cara. Tá convidado a mandar outro e-mail Eduardo, aí falando Eduardo. A teoria. Oi, Eduardo, vamos fazer o seguinte, vamos teorizar a teoria dele. Segue. Prometheus veio para preencher buracos que sempre ficam em filmes com várias sequências e abrir um leque que pode gerar muitos outros filmes bons. Gostei do episódio, ficou show, galera. PS Team Blue, faça um carinho no seu cozinho por mim. Todos passando a mão no cozinho. É, o cozinho já foi pro saco já há muito tempo. Já entendi, o cozinho faz tempo já. É isso aí, valeu, grande Anderson. Obrigadão, cara. Obrigado, Anderson. Bom, agora a gente tem um e-mail aqui também da nossa querida Tainê Souza, lá do Conversa Nerd Geek, né? A host do. É conhecida, Eduardo, ó, vou te dizer pra ti, ó. É conhecida como a host do mal, lá do Flash News. Olha, rapaz. É, tem que ouve lá que tu vai entender por que ela é conhecida como a host do mal. Olha só. Diz ela aqui: tô de volta ao assunto do e-mail. Daí, Pessu. nunca ouvi falar nisso. Pessoa. Eu gostei desse lance de ser a primeira mulher a mandar e-mail. Olha aí. Ó, oh, ganhou a bad. Badzinha. Então, então voltei aqui. Ó, oh, bad de return. Tá vendo? Two in a row já. Já ganhou três. Olha aí. Não sei como, mas eu me lembro de toda essa programação. Nasci em 94. Ela tá falando referente ao cast da TV Cultura. Olha aí. Sim, e me desculpem, até um pecado eu estar aqui falando em um cast de nostalgia. Ela disse porque ela é novinha, né? Bebê aí, tem 20 e pouquinho. Cheirando a fralda ainda. É. Mas juro, eu sou uma criança estranha. Tá bom. Ou uma criança feliz, depende do ponto de vista. É, depende do ponto de vista. Talvez eu tenha acompanhado tudo nas reprises da vida, mas assistia mais a TV Cultura e TV... mas assistia mais a TV Cultura e TV Futura do que qualquer outro canal. Castelo Rá-Tim-Bum fez a minha infância. E digo mais, Tibo e Perônio, bem como o mundo de Bikman, tem muita responsabilidade sobre eu ser química. Olha só, rapaz, ela é o senhor, a senhora White. Tá vendo, cara? Então, cara, aí o Walter White vira o Heisenberg, né? Uh-huh. Será que a Tainé vai virar a Mary Curry? Olha aí. Olha aí, de repente, pode ser. Quem sabe, né? Valeu pelo episódio sensacional, me fizeram viajar no tempo sem dúvidas. Beijinhos e lembrem-se sempre, porque sim não é resposta. Olha aí. Então, Tainé, responde pra gente por que tu gosta do Machine Cast. Tá adiantando que porque sim não é resposta. É resposta, atenciosamente, Tainé Souza. Olha aí, muito obrigado pelo e-mail. E levou a badzinha aí, returns. Aí, valeu, Tainé. E dando seguimento aqui, a gente tem lá um e-mail, mais um e-mail do nosso grande Anderson Silva Costa. Olha aí. Que garantiu a badzinha two in a row novamente. De novo. E ele diz aqui o seguinte, agora falando do episódio da TV Cultura. Sim. Ele diz aqui, ó, salve galera cultural do Machine Cast. Uma pena a Baianeta não estar nesse cast. Como a mãe dela é uma professora, gostaria de saber se havia algum incentivo, se ela assistia, seria muito agregador. Acredito que sim. É, eu me lembro que o gordo do X-Tudo era igualzinho ao médico do pronto-socorro aqui da cidade, só que o médico era mais gordo. Sempre que eu ia no médico, eu tinha vontade de perguntar se era irmão dele. Olha aí. Mas eu fiz a pergunta. Vai ver, esse médico comia mais X. Não é, cara? X-Tudo, eu assisti muito na TVzinha preto e branco da casa. A imagem não era tão ruim, mas se alguém mexia na antena, você teria que mexer novamente pra assistir a cultura. Só que X-Tudo é um dos programas que eu menos lembro. A escolha do Tim Blue foi sensacional. Lembro de meu pai e minha mãe assistindo ao Bikman comigo. Meu pai gostava tanto que quando ele chegava do serviço, que era mais ou menos no horário que começava, entre 6 e 8 horas, e se eu estivesse assistindo outra coisa, ele lembrava e pedia pra colocar. E sim, o Lester era o melhor personagem. Rá-Tim-Bum tinha quadros muito legais, e o que eu mais gostava era o da Esfinge, e era o máximo acertar o enigma. Agora vem o saudoso Castelo Rá-Tim-Bum. Tantos personagens, tantas histórias e tantas lembranças. Meu episódio favorito, como um bom amante dos dinossauros, é um que aparece um esqueleto de dinossauro chamado Ornitomimo. Eita. O segundo melhor episódio é um crossover épico com um programa que vocês não citaram, o Gloob Gloob. Nossa, que é um programa muito bom também. Que também. Fica aí pra próxima. Ó, quem sabe. É, apesar do Vitor não gostar do Etevaldo, se não fosse ele, nunca teríamos o episódio da praia com o castelo no fundo do mar. Os peixinhos do Gloob Gloob aparecem pra salvá-los do tubarão Banguela, dando um esculacho nele que me deixou até com pena do coitado. Olha só. Cara, eu me lembro desse episódio, é muito legal, cara. Não lembro de ter visto. É muito legal. E o terceiro melhor episódio pra mim foi o que o Dr. Vitor se fantasiou de monstro e ficou perseguindo a turma pelo castelo, até encurralá-los no quarto do Nino. Esses são três de tantos episódios, de tantos outros episódios marcantes. Um cast sensacional com a participação de um ninja com voz de locutor e com o gatilho mais rápido de toda a Praça Nossa da Podosfera. Um abraço ao Vitor e ao Esteban. PS, confesso que fiquei preocupado ao ver o carimbo 3 por 1 real. É a referência aos nossos amigos aí que não gostam da TV Cultura e faz cast pra TV Cultura. Enfim. Né, cara? Falando mal. Entendeu? É isso aí? É isso aí, cara. Então, Valeu, Anderson. É isso aí. Então, Eduardo, aí temos um e-mail aí do nosso querido Francisco Miller ou Muller, seja, lá do Player Select, né? Então, ele diz o seguinte sobre a TV Cultura, Eduardo. Curti muito esse tema. Sempre é bom relembrar esses programas antigos. Dos que foram citados, meu preferido, com certeza, é o Castelo Rá-Tim-Bum, que assistia à exaustão quando era criança. Há pouco tempo atrás, Mundo de Bikman estava no Netflix. E é impressionante como até hoje o programa é muito bom. Consegue ensinar muita coisa com uma didática, consegue ensinar muita coisa com uma didática que chama a atenção da criançada. E entre ele e o Manual do Mundo, prefiro mais o Mundo de Bigman. Aposto que o Iberê deveria assistir também. Ah, com certeza. Parabéns pelo cast e continuem fazendo temas divertidos como esse. Abraço, até a próxima. Muito obrigado, Francisco. Francisco ou Eduardo, se não sabe, é meu vizinho aqui, cara. Mora aqui na cidade vizinha. Ué, é mesmo, cara? É, sério. Bacana, sério. Bacana. Olha aí. Tem que rolar um encontro. Tem que rolar um encontro. Inclusive, eu esperei até a leitura de e-mails pra falar uma coisa sobre o Mundo de Bigman, que eu esqueci de falar no programa e eu considero muito interessante. Eu já me utilizei dos ensinamentos do Bigman pra dar Hadouken nos meus colegas de trabalho, Eduardo, olha aí. Sério? Sério, olha só. Colega meu, não sei como a gente chegou na discussão sobre eu tomar... Ah, lembrei. Eu esquentava água numa garrafa térmica lá na empresa pra tomar café, pra fazer café instantâneo. E aí, certo dia, ferveu demais e a água respingou nos fios ali, né? E ele disse que ia dar curto e coisa e tal. Eu disse que não, porque os fios eram revestidos de borracha, plástico, enfim, né? Mas fora isso, a água não conduzia eletricidade. E eles começaram a rir. Ah, como que não conduz eletricidade? Se tu botar a mão, tu toma choque, coisa e tal. Enfim, toda aquela coisa. E eu disse, não. A água não conduz eletricidade. O que conduz eletricidade é água salgada. E continuaram rindo. Ah, então entra numa banheira cheia d'água e bota um secador de cabelo pra ver o que acontece. Eu disse, bom, na banheira tem água. Se tu entra dentro da água, como o teu corpo tem poros, e os poros expelem, né, e o suor é salgado, a água se torna salgada. Então a gente leva choque por causa disso. Tudo isso eu aprendi no Mundo de Bigman, onde ele fez um teste muito simples. Ele botou um copo com água, um copo com sal e testou uma lâmpada. Ele botou o positivo e o negativo na água, não acendeu, botou no sal e não acendeu. Ele misturou os dois e a lâmpada acendeu. Ah, cara, eu me lembro disso. Lembra? Eu me lembro disso. E aí os meus colegas começaram a rir, babá, e eu, então tá, então pega aqui esse vídeo, botei o vídeo do Bigman lá pra eles verem, e eles assistiram do Bigman, assistiram outros vídeos e depois vieram dizer que realmente a água não conduz a eletricidade, o que conduz a eletricidade é a água salgada, olha aí. Exatamente. O Mundo de Bigman, eu me lembro, cara, só, um comentário rapidinho que eu achei muito interessante, uma pegadinha que eu fazia com os meninos do escoteiro, que eu falava, gente, né, a gente fazia sempre as gincanas com pontuação e tal, e eu sempre dava o desafio do impossível, que era conseguir suspender uma pedra de gelo com um barbante, e todo mundo falava, ah, não tem como, e eu aprendi a fazer isso no Mundo de Bigman. Olha aí, saca? Se você coloca o barbante em cima do gelo e se você salpica um pouquinho de sal, sim, o sal provoca uma reação química com o gelo, que tipo, ele para de derreter por um, sim, tempo, então ele tipo solidifica de novo, o barbante fica preso no gelo, sim, é só você levantar que ele levanta um cubinho de gelo. Isso, eu lembro. A galera ficava impressionada, velho. E tem muita coisa no Mundo de Bigman. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Certo, Eduardo? Então a gente vai lá pro Cast of Tretas. Tem um comentário lá, Eduardo. Aí ele diz aqui o seguinte, ó. E lá vem ela, lá vem aquela musiquinha da trilha de Game of Thrones. E gostei da intro. No geral, achei as perguntas mais fáceis, sim, do que do primeiro Cast of Tretas. Ó, minha solidariedade aos dois machines, Zupão e Spider. Aquém do nível old school dos dois treteiros, Team Blue e Neilson, meu visor medidor de QI nem chiou. O estilo de perguntas com dicas ficou muito massa. A gente fica tentando acertar antes dos machines ou dos mediadores falarem a resposta. Não sabia dessa Copa do Mundo Interativa da FIFA. Aí ele colocou a sigla aqui, FIWC, que é de FIFA Interactive World Cup. Não precisava me dizer, eu sei. Tá. Até repetir, FIFA Interactive World Cup. Ah, estudou muito pra isso, né, cara? Aí ele continua aqui, ó. Tava olhando no Google, na edição de 2014, que aconteceu no Brasil, o primeiro lugar faturou o prêmio de 44 mil e o segundo lugar e o terceiro colocado também ganharam 5 mil e $1,000 respectivamente. É coisa séria, marcas fortes patrocinando. Cara, é um evento, é o maior, né, ganhou o Guinness aí de maior evento, cara, não é pouca coisa não. Então tá, muito obrigado aí, tem um comentário breve aqui do nosso querido Anderson Costa ganhando a Triforce aí, mas ele só quis zoar aqui, ele falou o seguinte, show de bola, Neilson só perdeu essa porque o Team Blue não permitiu perguntas do universo Zelda, porque senão ele acertaria, senão era certo que ele acertaria todo, esse eu acertaria. acertei mais questões. Tinha umas mais fáceis, mas as quatro primeiras eram nível óbvio. Mas show de bola, galera. É isso aí, é nóis. Ele disse que o Neilson perdeu. Ele disse que pro Neilson, um empate é derrota. É, oi. Mas uai, né, cara? Eu fui o Pikachu das Galáxias. Tá certo. Eu fui a zebra, então. É como diz o... Cara, eu não tô conseguindo lembrar agora quem que é o personagem, mas tem um personagem que fala que só o primeiro lugar importa. O segundo é resto. É lá do Velozes e Furiosos. É. Eu não lembro o nome do cara lá. Ele fala assim, um metro ou 500 metros não importa. Um segundo ou uma hora não importa. Que vencer é vencer. É uma coisa assim. O Tom lá do... Tom? Sei lá, não lembro. Dom. É o Dom, né? A frase é justamente essa, cara. Só o primeiro lugar importa. É. O segundo é resto. Então não é dele, não sei. Mas não é por aí. Vale também. Vale, é. Então eu queria dar um aviso aqui pro pessoal que do Cast of Tretas, os comentários e os e-mails referentes aos Cast of Tretas vão ser lidos sempre nos Cast of Tretas. A gente leu hoje aqui porque eu estou avisando. A partir de agora, só nos Cast of Tretas que vai ter no final, vai ter a leitura de e-mails lá, ok? Certo, Edu? Obrigado, hein? Valeu, cara. Tamo aí. Então tá. Até mais. Tchau, pessoal. Valeu. Off Topic. Vamos pro cast! E agora o Zupão dançando. Eu tô só esperando você falar isso, cara. Piração. Mas... É o guitar aí, ô Zupão? É, cara, mas não tem jeito, cara. A guitarrinha vem na mente, você já começa aqui. Não é essa música, gente. É sim, você que tá louco, cara. Você edita esse negócio e não sabe, não lembra disso até hoje, cara. Não tá é maluco. Ele que edita, mas não, ô Zupão. Ah, é o Dr. Brown, agora, né? Corrente de Andrômeda! Ah, vagabundo, isso dói. Que isso? E aí, tá brigando com o Shun? Tomou um couro do gato aí, velho. É o Shun aí, Edu? É o Shun, cara, que ele foi subir na minha perna aqui, esticou os patinhas com as unhas pra fora. Vem. Deixa só, assim, eu sei que já acabou o programa, então só uma pergunta aqui. Eu tinha deixado dois bem obscuros pro caso de vocês adivinharem todos os outros. Eu queria só confirmar se vocês conhecem essas séries ou não. Ah, vamos ver. Uma série chamada O Pequeno Mestre. Puta merda, eu conheço. Boa, você assistiu, você lembra do Pequeno Mestre? Eu ia falar dela. Eu tinha ela como pra qual falar aqui também. Ficou o áudio aqui pra mim, qual que é a série? O Pequeno Mestre. Muito bom. Era um gurizinho lá que, sei lá, de 10 anos de idade, que ele dava porrada na bandidagem, ele era meio que criado por um policial, uma coisa assim. É que ele tinha um mestre, que era o avô dele, e morreu, e ele ficou vivendo com um policial e a namorada. É, isso aí. Passava de domingo de manhã, na época do MacGyver aí. Sim, sim, sim. Mas foi uma série que durou pouco, teve, sei lá, só uma temporada, eu acho. Não virou, não foi além. Mas era muito tosquinho, se tu botar pra ver as lutas. Era tosca pra caralho. Ele quase dobra o tamanho. Eu joguei no YouTube pra ver, era muito tosco, cara. Sem chance. Edu? Diga. Ó. Mas eu não sei, fudeu. Fudeu. Ai, ai, ai. Dudu e Edu. Ai, ai, ai. O Dudu Salles, por favor. Pois não, senhor. Pra quem não sabe, o senhor Dudu Salles, né, o senhor, ele é host, dono, criador, enfim, do Papo de Gordo. Podcast, olha só. Um dos podcasts aí mais famosos do Brasil, com certeza. Grande merda, hein? É. Mas o que eu queria dizer pra ti, Eduardo Filhote, o Dudu fazia, né, uma coisa que provavelmente tu vai achar muito da hora. Tipo, ele era tradutor. E eu queria que tu adivinhasse tradutor do quê? Tradutor de livros de RPG? Não, eu tenho um chute. Olha aí. Chuta, Spider. Cavaleiros? Ele traduzia... Traduzia jogos?